que a leva de borboletas seja suficiente para que se crie o ciclone extratropical. Assim como o rio que evapora, assim como o néctar das flores, eu e meu bunker estamos apáticos para a tempestade.